Aperta o botão, se acende o tendencioso colorido que fascina e morfiniza a exibição. É recebida, vista, aplaudida, e quem assiste não analisa que o leviano contribui, contribui. Para que não haja avanço, perceba esse cheiro, é nauseante, pútrido e fede feito ranço. Só depois sentirá o mal-estar do que agora está o agradando. Pois a hipnose faz a cabeça concordar acreditando. Poderia ser melhor conduzido este veículo, o combustível usado pra movê-lo a ridículo. Ao ligá-lo, o transporte é feito de imediato. Durante esse percurso dá pra ver no ar as cenas de algo fútil e barato. Quem viaja nessa, perde a direção na ilusão da brincadeira, sem sentir que a mente vai absorvendo tanta besteira. A mercadologia faz cada coisa impressionante. Pode fazer com que dejeto se transforme em montante. É evidente que nem tudo é prolixo. Aquilo que não presta vai pro lixo. E o quê? Se aproveita, fica fixo. Minha gente, atenção para uma notícia urgente. Esse veículo está sendo conduzido por uma estrada errada. É lamentável cada derrapada dada. Sempre carregando malas e bagagem exagerada. Esse veículo está sendo conduzido por uma estrada errada. É lamentável cada derrapada dada. Sempre carregando malas e bagagem exagerada. Andaria bem melhor se não levasse tanta tralha que não serve para nada. Por favor, desliga na tomada. Aqui no meu Brasil varonil, o lascivo é atração infantil. E a fé como a fé é usada como ferramenta mercantil. Foi deixada para trás a qualidade, e com muita facilidade empurram a mediocridade. Tudo pelo consumo em massa, que faz do mau gosto a sua caça. Eles têm o domínio do controle remoto, capaz até de influenciar o cidadão na hora do seu voto. Minuciosamente observando, vê-se que existe uma ditadura que dificulta com a ajuda de gente burra o florescimento da cultura, formando uma geração de cabeças muito duras. Não se iluda com a tela pequena. Você não sabe o que se esconde atrás de uma aparência doce tão serena. A notícia que nos chega é parcial e torta. Fulano fora das luzes de outra forma se comporta. Ao sentar diante do vídeo, tenha senso crítico. Entenderá que tudo que eu poetizo tem um fundamento analítico. Veja que muitas coisas se parecem, com frequência aparecem. Depois de um certo tempo transparecem e com rapidez desaparecem. Minha gente, atenção para uma notícia urgente. Esse veículo está sendo conduzido por uma estrada errada. É lamentável cada derrapada dada. Sempre carregando malas e bagagem exagerada. Esse veículo está sendo conduzido por uma estrada errada. É lamentável cada derrapada dada. Sempre carregando malas e bagagem exagerada. Andaria bem melhor se não levasse tanta tralha que não serve para nada. Por favor, desliga na tomada. Tô de longe, mas não é necessário o telescópio. Daqui enxergo claramente nos bastidores, putaria e muito ópio. Os olhos ficam na escolta do que se passa à nossa volta. Então escolha bem o gênero. Vivem nos oferecendo o que é destrutivo ou efêmero. Ter bom gosto é importante desde que não seja estreito, querendo elitizar para agradar meia dúzia de sujeitos, remontando os tempos de um país provincial, ainda que contra a vulgaridade nacional. Espaço existe para todos, a diferença é que quem pode paga o dobro para entrar no esquema do jogo, pegando um atalho através do logro. É inserido no contexto se tiver um conchavo considerável. O medíocre passa à frente do talento notável, julgado dispensável. Está com eles o poder, caridade não existe. Querem lucrar, querem vender. Convencem muito bem, causando uma verdadeira febre, induzindo a multidão a comprar e levar gato por lebre. Talvez demore muito ou nunca se dê conta que com estratégia cada peça se monta. Nesse ínterim eleva a audiência, simultaneamente declinando a consciência. Minha gente,